Muito boa tarde, bem-vindos ao especial Autárquicas Portimão 2009, aqui na Álvora FM. Hoje temos como convidados o Dr. João Vasconcelos, professor de História, membro da Assembleia Municipal de Portimão, da Assembleia Intermunicipal do Algarve e do Conselho Nacional de Federação Nacional de Professores e candidato pelo Bloco de Esquerda à presidência da Câmara Municipal de Portimão. O Bloco de Esquerda tem vindo a crescer no Conselho. Nas últimas eleições europeias, obteve 17% dos votos. Que papel tem desempenhado o Bloco de Esquerda em Portimão enquanto força da oposição? Ora, em primeiro lugar, muito boa tarde a todos os nossos ouvintes. Bom, o Bloco de Esquerda, como sabe, tem neste momento três autarcas eleitos desde as últimas eleições, dois na Assembleia Municipal de Portimão e um na Assembleia de Freguesia. Bom, e temos desempenhado o papel que nos cabe a nós, ser uma oposição frontal, construtiva, determinada, credível, e temos um conjunto de propostas que apresentamos ao longo destes 4 anos e que poderei enunciar mais à frente, se assim entender. Como professor, que nota dá ao trabalho desenvolvido pelo Partido Socialista à frente da Câmara Municipal de Portimão? Bom, como sabe, o Partido Socialista governa os destinos do Conselho de Portimão já vai para 33 anos. É sempre o mesmo partido, praticamente com maioria absoluta. Bom, e o rumo que o Partido Socialista tem implementado nestes últimos anos, continua o mesmo rumo. Bom, dou-lhe nota negativa, com certeza, devido às políticas que tem praticado e que não tem olhado para as pessoas como devia de olhar. É por isso que nós temos, como lema da nossa campanha, em primeiro lugar estão as pessoas, e é isso que não se passa com o Partido Socialista aqui em Portimão. Há alguns aspectos positivos da gestão socialista? Não, com certeza, também há que referir alguns aspectos positivos, não é tudo negativo, sem dúvida. Destaco, perante o Partido Socialista, fala em grandes obras estruturantes para o Conselho de Portimão. Bom, destaco duas obras de referência, embora nem tão pouco seja desta gestão autárquica, e refiro-me, por exemplo, ao Museu Municipal de Portimão, que levou mais de 20 anos a ser implementado, e o Fórum Cultural, o Teatro, bom, são duas obras de referência, duas obras importantes que nós apoiamos, com certeza, não obstante terem tido uma derrapagem muito grande, mas isso são outras histórias, não é? Nos destaques da sua candidatura fala de rigor e transparência absoluta. Acha que falta rigor e transparência à gestão socialista? Com certeza, pois basta olhar, por exemplo, para o desperdício, para as dívidas que neste momento envolvem a Câmara Municipal de Portimão. Falam-se em muitos milhões de euros, com certeza, e devido haver um maior rigor, nomeadamente contra os gastos, e ter em conta as prioridades, neste caso concreto, as prioridades sociais. Penso que o Partido Socialista promove muitas festas, muitos banquetes, muitos fogos de artifício, muito show-off televisivo, e isso nós condenamos, porque acho que há outras prioridades que estão, com certeza, em primeiro lugar. A área social é uma das grandes bandeiras do Bloco de Esquerda. Quais são as propostas concretas nesta matéria? Bom, nós, como sabe, temos várias prioridades para o Conselho de Portimão. Aliás, temos 5 compromissos. E um primeiro desses compromissos é a promoção e reforço das políticas sociais. Bom, e nós aí, como uma das primeiras medidas para ajudar a combater a crise, é alargar o âmbito de um gabinete anticrise, que aliás foi uma proposta que o Bloco de Esquerda fez e que foi aprovada por unanimidade na Assembleia Municipal, inclusivamente a maioria do Partido Socialista também votou a favor. Penso que é importante, mas há que ir mais além. Penso que essa proposta deve englobar todas as pessoas, empresários em nome individual e pequenas empresas em dificuldades. E não apenas atender a alguns aspectos que achamos que são importantes, mas têm que ir mais além. Temos, com certeza, outras propostas de âmbito social. Por exemplo, posso elencar uma outra, que é importantíssima, a construção de um novo centro de apoio a idosos, que é uma lacuna flagrante no nosso concelho. As pessoas, nomeadamente aquelas com menos posses, têm grandes dificuldades em colocar lá, pronto, os seus idosos, têm que pagar nos centros de apoio privados, e isso é uma das competências também da Câmara Municipal. Deverá ser uma das competências. Por exemplo, melhorar os serviços de vai-vem e alargar as suas linhas a outras localidades, como por exemplo Montes de Alvor, Figueira e Mesoeira Grande. E só para mais uma, pensamos que a inclusão social das pessoas com deficiência. Penso que os deficientes, as pessoas portadoras de deficiência, deverão ser melhor tratados, nomeadamente assegurar o acesso à educação, garantir a acessibilidade de mobilidade, à ação social, e também, inclusivamente, na política de transporte e estacionamento. Portanto, adaptar os transportes urbanos para as pessoas portadoras de deficiência, portanto, penso que deverá ser uma das competências também da Câmara Municipal de Portimão. Que outros apoios pretende dar aos idosos de Portimão? Bom, como sabe, os idosos são uma fatia bastante importante da nossa sociedade e aqui do Conselho de Portimão e têm sido muito desprezados. Por exemplo, além da construção do Centro de Apoio a Idosos, achamos que deverá ser construído, implementado um centro comunitário. Um centro comunitário que tenha em conta as pessoas com dificuldades. Por exemplo, um dos aspectos que nós também defendemos é implementar um serviço SOS grátis, isto é, com carrinhos municipais, para transporte de pessoas idosas, mas também outras, portadoras de deficiência, grávidas, doentes. Portanto, é necessário praticar políticas de proximidade, reforçar os centros de dia, por exemplo, e há que atender essas pessoas, não deverão ser marginalizadas, não deverão ser desprezadas, tendo em conta que trabalharam toda uma vida inteira, uma vida digna, e deverão ser devidamente tratados nos últimos anos da sua vida, com certeza. Um dos projetos do Bloco de Esquerda é incentivar a cidadania e reforçar o associativismo. Que medidas concretas é que o Bloco de Esquerda apresenta nesta área? Bom, como sabe, relativamente ao associativismo, portanto, nós entendemos que é um dos aspectos fundamentais também do nosso programa e que as pessoas deverão participar, deverá haver uma maior participação cidadã e o tal reforço da democracia participativa. Entendemos que, por exemplo, a nível do associativismo, a Câmara, com responsabilidade também nessa área, deve incentivar o associativismo a nível do Conselho e apoiar os clubes e até os próprios atletas, apostando na formação de monitores, nos meios logísticos, monetários e apoiando a cooperação entre coletividades e associações culturais, recreativas e desportivas. Portanto, o associativismo é um vetor principal também que deverá ser, com certeza, reforçado a nível da autarquia e, neste caso concreto, da autarquia de Portimão. Tem algumas medidas de modo a cativar os jovens para a política? Bom, os jovens, dentro da sua rebeldia, como é natural, os jovens interessam-se pela política, com certeza. Alguns não se interessarão, mas outros interessam-se. Basta ver que o Bloco de Esquerda, neste momento, tem um grande número de jovens, ainda bem, não é? Os jovens são o futuro da nossa sociedade e isso dá-nos alguma satisfação, porque vê-se que, de facto, os jovens estão a participar, vão participar mais e deverão ser incentivados, serem valorizados as suas competências, porque são eles o futuro. Nós, por exemplo, temos duas ou três medidas que achamos que são importantes a nível da juventude. Por um lado, nós temos um Parque da Juventude que, pronto, não está devidamente equipado, degradado, tem que ser melhorado e devidamente equipado. E temos, por exemplo, a proposta de construção de uma cidade da juventude, dotada de diversas valências e em articulação com o futuro complexo desportivo e com a cidade universitária que também defendemos, com certeza. Portanto, há que valorizar os jovens, há que ter em conta que eles contam muito para o futuro do país, neste caso concreto, para o futuro do Conselho de Portimão. Em relação ao desenvolvimento económico, quais são as medidas que o Bloco de Esquerda apresenta? Bom, quanto ao desenvolvimento económico, é um dos aspectos também importantes do nosso programa, a tal coesão económica e social. Nós temos uma das medidas que poderia ser integrada no aspecto social, mas também económico, que neste caso tem a ver com o combate ao desemprego. E defendemos a criação de um gabinete de apoio empresarial, onde haja assessoria técnica, financeira, legal, destinado não só aos empresários individuais, mas também às microempresas e PMEs do Conselho, e apoiar a diversificação das atividades económicas, por exemplo, o turismo alternativo, o pequeno comércio, o artesanato, a agricultura, as pescas, e a Câmara deverá ter um papel importante na atração de investimentos para as indústrias não poluentes e das energias renováveis. Portanto, não é só turismo, aquele turismo que nós entendemos, praticado desde há longos anos, já que apostar também noutro tipo de atividade económica complementar à atividade económica turística. E em relação ao ambiente? Bom, o ambiente é outro dos aspectos, com certeza, que faz parte do nosso programa, que é um dos pontos, um dos compromissos, que é a defesa e sustentabilidade ambiental e do ordenamento. Nós condenamos a política praticada que continua a praticar o Partido Socialista, a Câmara de Portimão, que aposta na betonização. É betão e mais betão. Não há espaços verdes. Nós apostamos num plano verde, onde esteja incluído a construção de ciclovias, passeios pedonais, parques, jardins e outros espaços verdes e lúdicos. Há que preservar a Reserva Ecológica Nacional e a Reserva Agrícola Nacional. Essas duas vertentes não podem ser alienadas a interesses privados. E, neste caso concreto, defendemos intransigentemente a Ria de Alvor. A Ria de Alvor que, nos últimos anos, tem sido alvo de vários atentados praticados pelos proprietários, nomeadamente da Quinta da Rocha. A Câmara de Portimão não tem sabido defender aquele espaço importante, aquela riqueza que é a Ria de Alvor, e nós entendemos que a Ria de Alvor deverá ser declarada como área de paisagem protegida o mais rapidamente possível. Essa também é uma das nossas propostas. O Bloco de Esquerda está contra a alienação do património da Câmara a uma empresa municipal? Exatamente. Aliás, nós não entendemos por que razão a Câmara Municipal aposta em tantas empresas municipais. São uma série delas, empresas municipais e sociedades anónimas, são cerca de uma dezena. E, naturalmente, estamos contra esta política de transformar a Câmara de Portimão numa holding empresarial onde não se sabe quem manda. Afinal, é a Câmara de Portimão que, de facto, dirige os destinos do concelho ou é a Portimão Urbis? Pelos vistos, será a Portimão Urbis. E é evidente, esta política de alienação do património municipal, desde piscinas, auditório municipal, biblioteca, escolas, parques, casas da guarda, etc, etc, etc. Portanto, nós é uma política que condenamos com todo o vigor e uma das medidas, com certeza, na autarquia, que nós iremos defender, é a reestruturação do setor empresarial municipal, o que levará, essa é uma das nossas propostas fortes, à extinção de algumas empresas municipais e uma delas será Portimão Urbis, com certeza. E devolução daquilo que pertence à Câmara Municipal e a todos nós, ao bem público. E que medidas é que apresenta o Bloco de Esquerda para regularizar a situação financeira da autarquia? Bom, como sabe, fala-se muito da situação financeira da autarquia. Não deixa de ser preocupante. Fala-se, inclusivamente, em 250 milhões de euros de dívidas. Mas, se não for esse valor, com certeza que são muitos milhões de dívidas que a Câmara Municipal tem neste momento. E é por isso que cria estas parcerias, no nosso entender, por exemplo, as empresas municipais, as sociedades anónimas, como sabe, as empresas municipais, os prejuízos não entram por o endividamento municipal, e é uma forma de a Câmara, de facto, endividar-se, mas através de terceiros, neste caso concreto, das empresas municipais e até das sociedades anónimas. É necessário um maior rigor financeiro, é necessário um combate ao desperdício, é necessário orientar as atividades da Câmara para as prioridades, gasta-se muito, com certeza, em subsídios para as empresas municipais. São milhões e milhões e milhões de euros, não é? Todos os anos, para pagar mais conselhos de administração, ou diretores executivos, assessorias, despesas diversas. Portanto, são muitos milhões de desperdício que se gasta e onde não é canalizado devidamente para aquilo que devia ser canalizado, nomeadamente para o setor social, para o setor desportivo, para outros setores que não, no fundo, alimentar o clientelismo do Partido Socialista, que é muito grande neste momento. O Bloco de Esquerda critica o que chama de esbanjamento em festas, foguetes e espetáculos. No entanto, o PS defende que a realização destes grandes eventos em Portimão dá projeção às cidades e atrai o investimento. Qual é a sua opinião? Nós criticamos e mantemos essa crítica, porque achamos que é muito, em demasia, é desmesurado esses gastos em tantas festas, tantos espetáculos, tantos jantares, tantos fogos de artifício, quando há muitas carências a nível social, carências a nível da exclusão social, muitas pessoas desempregadas, endividadas, as empresas estão bem, o pequeno comércio está a morrer, a ser destruído paulatinamente, e há que orientar as prioridades. Bom, diz-se que atrai investimento, mas também não se compreende que Portimão, com tanto investimento, seja o concelho que tem o maior número de desempregados a nível do Algarve e um dos índices maiores a nível nacional de desemprego. De facto, aqui há qualquer coisa que não bate certo. E quais são as medidas do Bloco de Esquerda para combater o desemprego no concelho? Bom, para combater o desemprego, é evidente que nós entendemos que isso não é fácil combater o desemprego, tendo em conta que temos uma crise conjuntural, a nível do desemprego, aliada a uma crise estrutural. Crise estrutural da parte dos últimos governos, nomeadamente da parte do Partido Socialista, do governo PS Sócrates, que já era uma grave crise, muito grande, e neste momento há uma crise nova em cima de uma crise velha e, claro, a política do Partido Socialista ao longo de todos estes anos conduziu àquilo que é uma evidência, portanto um grande índice de desemprego a nível do nosso concelho. Como eu disse há pouco, para combater o desemprego nós propomos, como já referi, a criação de um gabinete de apoio empresarial com a tal assessoria técnica, financeira e legal, destinada aos empresários individuais, às microempresas e pequenas empresas, pequenas e médias empresas do concelho. Bom, e é necessário apostar noutro tipo de alternativas, noutro tipo de indústria, que não aquele turismo de sol e praia, porque isso já deu o que tinha a dar, e é necessário, de facto, ter em conta, por exemplo, veja-se o pequeno comércio, nós somos também muito críticos em relação à proliferação das grandes superfícies comerciais. É necessário que haja um plano de apoio ao pequeno comércio tradicional, que ajude a desenvolver o centro da cidade, cria mais empregos e neste momento combate efetivamente o desemprego. O Bloco de Esquerda, como é que pretende revitalizar o comércio local? Bom, como há pouco disse, a revitalização do comércio local passa sem dúvida por algumas medidas que há pouco disse. Como se sabe, Portimão, neste momento, tem um grande índice de grandes superfícies comerciais. Não se percebe, ainda há pouco tempo, na Assembleia Municipal, foi aprovada, enfim, mais um plano pormenor das Taipas, que é junto ao Hospital Distrital, ali do Barlavento. É mais uma grande área comercial e que, dentro do perímetro da cidade, e que vai, por um lado, provocar o maior bloqueamento da cidade, o maior estrangulamento da cidade, e por outro vai levar ao desaparecimento, ainda mais, à destruição de grande parte do pequeno comércio tradicional. Ora, é necessário que haja, de facto, um plano de apoio importante, em conjunto com os comerciantes locais. É necessário ouvi-los, com certeza, as propostas que eles têm, revitalizar o interior da cidade, por exemplo, através da reabilitação urbana, criar programas específicos que dê credibilidade e visibilidade ao comércio local e combata as grandes superfícies comerciais. Isto é, não é admissível que Portimão, a nível mundial, tenha o maior índice de grandes superfícies comerciais. Mas essas grandes superfícies comerciais também não criam postos de trabalho? Bom, é natural que essas grandes superfícies comerciais criem postos de trabalho, mas segundo os dados estatísticos que são conhecidos, por cada novo posto de trabalho que é criado nas grandes superfícies, leva à eliminação de 3 postos de trabalho no pequeno comércio tradicional. E basta ver as propostas, por exemplo, do Retail Park, que foi construído no São das Donas, onde se falava, creio que 1.200 postos de trabalho. Bom, basta ir lá e ver quantos efetivamente lá estão. O que é certo, se formos, por exemplo, ao centro de Portimão, há muitas lojas fechadas, há muitas lojas abandonadas. Portanto, à custa de quê? De famílias inteiras que viviam daquilo, tinham os seus empregados, e neste momento é por isso que Portimão tem o maior índice de desemprego, penso que contribuiu para isso também, não é? Em matéria de desporto, o que é que faz falta a Portimão? Bom, em matéria de desporto, como sabe, é um dos aspectos importantes também que nós temos, e neste caso concreto a nível da juventude, faz parte do nosso programa, e até de outras pessoas, além de ter em conta a política cultural, a política desportiva é um setor importantíssimo porque, desde que devidamente praticado, contribui para a melhor saúde, tanto dos jovens como de outras pessoas. Então, um ponto que nós temos é promover uma política desportiva de aproximação aos municípios, que favorece os mais jovens e outros cidadãos em geral em prol de melhor saúde. Por exemplo, através do uso de salas das associações de bairro, é necessário desenvolver algumas atividades desportivas, seja por instrutores contratados pelas autarquias, seja por iniciativa, por exemplo, dos clubes. Que política cultural é que o Bloco de Esquerda pretende seguir? Bom, a política cultural, nós temos algumas estruturas a esse nível, por exemplo, o Foro Cultural. Nós entendemos que a política cultural deve ser mais abrangente e que beneficie toda a população e não apenas algumas faixas dessa mesma população. É necessário uma política que tenha em conta e que promova também os valores culturais da terra, os valores culturais do concelho, valorizar as valências culturais que nós temos. Inclusivamente, por exemplo, espetáculos a nível do Fórum Cultural, bom, é necessário que nem só algumas elites têm acesso a esse tipo de cultura, mas também outras pessoas possam ter acesso a esse tipo de cultura, por exemplo, que não haja bilhetes muito caros, senão impede que as pessoas, de facto, participem nesse tipo de espetáculos, e também devem ter direito, com certeza. Na área da educação, há algumas medidas que o Bloco de Esquerda propõe? Bom, na área de educação, sim, também temos algumas medidas, com certeza. Por exemplo, uma delas é atribuir manuais escolares gratuitos a todo o ensino básico, implementando o sistema de reutilização. Como sabe, isso é um dos aspectos que consta da nossa Constituição, o ensino gratuito, mas o que é certo é que os jovens, as famílias, têm que comprar os manuais escolares. Claro que alguns têm apoio social, mas nós sabemos que muitos têm grandes dificuldades, tem a ver também com o nível daquilo que refere no IRS, mas às vezes isso também não tem em conta com a realidade. Então é necessário, de facto, que os manuais escolares sejam gratuitos para todo o ensino básico. E, por outro lado, alargar o âmbito das bolsas de estudo a atribuir aos estudantes universitários e aos estudantes do ensino secundário, tanto de acordo com as suas classificações como de acordo com as suas necessidades económicas. Portanto, isso são dois aspectos que nós temos no nosso programa. No que diz respeito à segurança, acha que estamos a viver num ambiente mais inseguro, com o aumento da criminalidade, e o que é que propõe para reforçar a segurança? Bom, de facto, quando há dificuldades a nível social, quando o desemprego é muito grande, a precariedade, quando há pessoas a viver com grandes dificuldades, bom, é natural que a insegurança tenha tendência a aumentar. De vez em quando ouve-se e sabemos que há dificuldades, há pessoas que ali no centro da cidade, é uma zona abandonada e acontecem assaltos, de vez em quando, se não com frequência, e isso é necessário também, uma política, por um lado, é combater o flagelo social, combater o desemprego, isto é, se as pessoas tiverem emprego, se as pessoas tiverem melhores condições de vida, com certeza que a insegurança diminui. Por outro lado, nós defendemos, por exemplo, a criação da Polícia Municipal, devendo esta praticar um policiamento de proximidade relativamente às pessoas. Acha que há necessidade de aumentar a habitação social em Portimão? Sim, com certeza. Há necessidade de aumentar a habitação social. Nós sabemos que, por exemplo, ainda existem barracas no concelho de Portimão. E não esquecemos que um dos compromissos do candidato do Partido Socialista, quando se candidatou há 4 anos atrás, era acabar com as barracas neste mandato que está a terminar. E elas aí continuam. Claro que muitas foram destruídas, com certeza, mas elas aí continuam. Portanto, aqui a sua promessa não foi concretizada. E nós defendemos também a esse nível que seja praticada uma política de habitação social destinada aos jovens casais, às famílias, mas também uma política de habitação a custos controlados. Portanto, é necessário. E sabemos que há muitas pessoas sem casa, com casas degradadas, portanto, é necessária a tal política de proximidade e o maior investimento nessa área social, que é um dos aspectos importantíssimos a nível do país, do Algarve e, neste caso concreto, do concelho de Portimão. Que outras propostas fazem parte do programa eleitoral do Bloco de Esquerda? Bom, por exemplo, dentro da promoção e reforço das políticas sociais, temos mais, por exemplo, veja-se, a nível de infantários das creches, jardins de infância e ATLs, nós defendemos o alargamento dessa rede municipal, com um horário de funcionamento alargado, utilizando, neste caso concreto, as associações e os clubes locais como elementos estratégicos da sua implementação. Por exemplo, defendemos um programa Polis para a reabilitação dos bairros periféricos da cidade. Falo, por exemplo, das Cardosas, falo, por exemplo, da Cruz da Parteira, da Coca Maravilhas, que contempla apoios e infraestruturas adequadas, sedes sociais, parques infantis e até condições de segurança. Defendemos também a criação de um passe social gratuito para os reformados, os jovens estudantes e pessoas portadoras de deficiência. Por exemplo, a construção de uma passadeira aérea, sob a Estrada Nacional 125, entre o bairro Cruz da Parteira e o estabelecimento comercial Leclerc, e que foi aprovado há quase 4 anos, foi uma das primeiras propostas do Bloco de Esquerda na Assembleia Municipal e que o Partido Socialista votou a favor, mas até hoje não concretizou. Portanto, isso é um dos problemas também aqui em Portimão, é que se aprovam medidas, documentos, moções, propostas na Assembleia Municipal e o Partido Socialista praticamente nada cumpre. Mas, por exemplo, a nível da defesa e sustentabilidade ambiental e do ordenamento, defendemos a construção de parques e silos automóveis, colocando-os ao serviço dos cidadãos gratuitamente ou a preços simbólicos, proibição de construção nas arribas, e isso continua, pelo menos antes de entrar em vigor o atual PROTAL, o Plano Regional de Ordenamento do Território, foi aprovada a construção de hotéis praticamente acima das arribas, ali na zona do Val. Nós defendemos que os edifícios públicos municipais sejam equipados com sistemas de energia solar, o desassoreamento do Rio Arado e a revitalização marítima das suas margens. Só para dar mais uma ou outra, por exemplo, quanto ao rigor e transparência absoluta, entendemos que deveria ser feita uma auditoria rigorosa e independente de todos os serviços camarários, sociedades anónimas, empresas municipais. Defendemos também a luta pela tal gestão pública, rigorosa e transparente, combatendo a especulação e o desperdício. Pronto, e outras, por exemplo, só mais uma, entendemos que é importante a tal participação das pessoas e defendemos a metodologia do orçamento participativo. Ou seja, propomos que 10% da despesa de investimento do orçamento municipal seja reservada para ações escolhidas pelas populações. E, finalmente, implementar uma efetiva Agenda 21 local. Em relação à reabilitação dos bairros sociais, que falou há pouco, o que é que ia acontecer concretamente? Bom, como sabe, basta passar por lá, eu tenho ultimamente, e não só, sempre, de vez em quando passo lá pelos bairros, basta ver o que se passa no bairro, por exemplo, ali da Coca Maravilhas. Quer dizer, as pessoas não necessitam só de casas, e muitas delas estão degradadas, necessitam de obras permanentes, não têm jardins, não têm parques infantis, parece que foram completamente abandonadas. O mesmo se passa, por exemplo, em parte, no bairro Cruz da Parteira. Portanto, é necessário um investimento, um plano de reabilitação desses bairros, que tenha em conta sedes sociais, apoios diversos, com técnicos especializados, condições de segurança adequadas, porque aquilo são autênticos, pronto, penso eu que são guetos, e não, com isto não quero, enfim, nem é sentido pejorativo, mas as pessoas são abandonadas e há grandes dificuldades, portanto, muita, de vez em quando, marginalidade, insegurança, e é necessário que a Câmara, portanto, o poder autárquico local, olhe com olhos de ver, efetivamente, essas zonas e não abandoná-las à sua sorte, que de facto é o que acontece atualmente. Portanto, é necessário um programa de investimento, canalizar para aí apoios, em vez de gastar tanto em espetáculos, tanto em fogos de artifício. Há que dosear, de facto, os gastos, tendo em conta as prioridades, neste caso, as prioridades sociais. A exclusão social também é uma preocupação para o Bloco de Esquerda? Sim, com certeza, pois, infelizmente, ela é bastante grande no país, e neste caso concreto, Portimão não foge a isso. Sabemos que há 2 milhões de pobres, 200 mil pessoas passam fome todos os dias, e Portimão... Há umas centenas de pessoas, com certeza, que passam dificuldades, para não falar da pobreza envergonhada. Muita gente tem muitas dificuldades, quando outros nunca ganharam tanto como atualmente. Veja-se os banqueiros, os gestores, recebem milhões de prémios a nível nacional, e também não entendemos que se gaste tanto com as empresas municipais. Portanto, o dinheiro deve ser melhor canalizado, porque ele existe, de facto, está mal distribuído, mas o dinheiro público não é muito, é pouco e deve ser bem canalizado. Portanto, é necessário, efetivamente, combater a exclusão social, neste caso concreto, como disse há pouco, alargar o âmbito do tal gabinete de apoio integrado, a que eu lhe chamo gabinete anticrise. Esse gabinete iria dar apoio à população diretamente? Sim, por exemplo, fazer um levantamento exaustivo e rigoroso sobre as dificuldades das pessoas, das empresas também, das pequenas empresas, há famílias endividadas, um levantamento rápido e que a Câmara, o Poder Local, possa atenuar essas dificuldades, dando resposta imediata, canalizando apoios, porque não, financeiros. Sei que neste momento a Câmara promove alguns desses apoios, ainda bem, não é? Ainda bem, e pegando uma proposta nossa, como lhe disse há pouco. Mas não chega, porque praticamente não se ouve falar nisso, não se ouve. Provavelmente as pessoas também não querem falar, isso também não é fácil. Mas é necessário fazer esse tal levantamento e canalizar para aí os apoios, a nível de protocolos com farmácias, protocolos com mercearias, supermercados, pagar os medicamentos, pagar a renda da casa e outro nível. Portanto, é necessário ir mais além, porque estamos a viver uma crise muito grande e as pessoas são pessoas e não são números. Em relação aos espaços verdes, o Bloco de Esquerda pretende aumentar os espaços verdes em Portimão? Sim, nós temos a proposta da construção de um plano verde. Os espaços verdes em Portimão são praticamente uma miragem, não existem, porque em todo pequeno espaço se constrói um prédio, surge um bloco de apartamentos, é só botão. As pessoas queixam-se, para já não falar no outro tipo de estruturas lúdicas e parques infantis, mas os espaços verdes não existem. Quer dizer, agora há uma preocupação, talvez vai-se construir o tal complexo esportivo, fala-se nisso, enfim, mas dentro da cidade de Portimão o jardim é muito limitado e devia haver uma política, em vez de se promover o botão também uma política de construção de muitos espaços verdes, porque isso faz parte da vida das pessoas, faz parte do equilíbrio ambiental, da qualidade de vida, e não é só com botão que se desenvolve uma cidade, antes pelo contrário, não é? Isso é a antítese do desenvolvimento. Em relação à saúde, há algumas carências na área da saúde em Portimão? Bom, como sabe, a saúde é uma das competências, sem dúvida, do Governo Central. Portanto, aí a Câmara poderá ter algum papel, mas é sempre um papel limitado. Portanto, mas de qualquer maneira, poderá fazer parcerias com, por exemplo, algumas entidades, e neste caso concreto, falo em relação aos cuidados continuados. Aos cuidados continuados, penso que a Câmara poderá ter também um papel importantíssimo a esse nível. Desenvolver as tais políticas de proximidade, as tais carrinhas SOS grátis, que possa transportar pessoas com dificuldades, doentes inclusivamente, sem estar à espera de outras respostas que tardam muitas vezes e com consequências bastante graves. Portanto, aqui a Câmara Municipal, como um órgão de proximidade do munícipe, deverá ter essa preocupação fundamental. O Bloco de Esquerda apresentou à Comissão Nacional de Eleições exigindo a suspensão das emissões da televisão digital, desde que contivessem conteúdo político. Defende que esta situação viola o direito de neutralidade e prejudica os outros candidatos à Câmara Municipal de Portimão? Com certeza. Aliás, nós já o ano passado apresentámos na Assembleia Municipal uma proposta para que todas as forças da oposição, e não foi só o Bloco de Esquerda, neste caso concreto, tivesse também algum direito nesse tipo de órgão de publicidade, que nós chamamos de TV digital. Porque o Partido Socialista, as realizações da Câmara, apareciam sempre aí, toda a hora, a todo momento, e a oposição, entendemos que é discriminada, é marginalizada. Claro que todas as forças da oposição votaram a favor da nossa proposta, claro que o Partido Socialista chumbou, e nós entendemos que agora, mais uma vez, ainda por cima, dentro de um processo eleitoral, como se sabe, o processo eleitoral surge desde o momento em que as eleições são convocadas, e não se compreende porque os candidatos do Partido Socialista, o Presidente da Câmara, o Presidente do PS, o responsável do PS, o candidato Manuel da Luz, e outros candidatos, são ao mesmo tempo titulares do órgão local, da Câmara Municipal, são vereadores, das juntas de freguesia, da Assembleia Municipal, e aparecem nas diversas realizações. Portanto, nós aí, neste caso concreto o Bloco de Esquerda, é discriminado. E, de facto, isso viola o princípio da neutralidade, da imparcialidade, que a Constituição defende, que outras leis defendem. Bom, já recebemos uma comunicação da Comissão Nacional de Eleições, e que deu 48 horas para a Câmara Municipal de Portimão se pronunciar, não sei, portanto penso que deverá ter em conta aquilo que é emanado da Constituição da República, nesse caso concreto da Comissão Nacional de Eleições. Há candidatos que falam de asfixia democrática em Portimão. Qual é a sua opinião? Bom, relativamente a isso, o que eu tenho a dizer é que há receio, também há medo em Portimão. Parece incrível, mas isso é verdade. E nós constatamos isso ainda há muito tempo. E posso-lhe dar um exemplo concreto sem mencionar nomes. Nós tivemos que elaborar as nossas listas, com certeza. Tivemos pessoas que vieram falar connosco, de algumas freguesias, Portimão, de Alvoro e de Moçoeira Grande. Mas também soubemos que muitas dessas pessoas receberam muitas pressões, inclusivamente houve um caso de uma pessoa que desistiu, enfim, nós entendemos, sim senhor, pois a pessoa disse que não estava em condições, tendo em conta as pressões que recebeu, e se calhar eu sei dessas pressões de onde vieram, de facto isto é inadmissível. Portanto, quase 35 anos depois do 25 de Abril, não se compreende que haja estes medos na cidade de Portimão. Há pessoas que não querem dar a cara, algumas vêm falar connosco, denunciam situações concretas, não é, daquilo que se passa, mas não querem dar o nome, não querem dar a cara. Pronto, nós estamos aqui, com certeza, temos alguns documentos, dão-nos dados, mas não querem aparecer. Então, o que é que isto se chama? Nós entendemos que, de facto, não deixa de ser a tal asfixia democrática. Bom, 33 anos de poder é muito, e penso que é a altura do poder mudar em Portimão. Em relação à abstenção, o Bloco de Esquerda está preocupado com a abstenção nestas eleições autárquicas? Bom, sim, a abstenção tem sido uma tónica, enfim, muito negativa nos vários atos eleitorais, e basta ver que há 4 anos atrás, nas eleições autárquicas, a abstenção foi à volta de 50%. Não tenho bem os dados, mas foi à volta disso. Pensamos que agora talvez não chegue aí, e é esse também o nosso apelo aos abstencionistas, que vale a pena irem votar. Pelo menos não fiquem em casa, vão votar, uma força diferente, neste caso concreto, uma força diferente que não tem medo, que é frontal, que é determinada, e basta ver as nossas propostas na Assembleia Municipal e na Assembleia de Freguesia de Portimão, pronto, e que defendemos um modelo alternativo, defendemos uma política diferente para Portimão, portanto é necessário apostar nessa força diferente, e essa força diferente entendemos que é o Bloco de Esquerda. Que resultados é que espera atingir nestas eleições? Bom, os resultados, nós, como dizemos a nível nacional, estamos prontos, estamos preparados. E tivemos 4 anos de experiência e que, enfim, credibilizou muito o Bloco de Esquerda, e basta ver, falando com as pessoas, que encontramos por aí. Nós temos um patamar mínimo e temos um patamar máximo. Um patamar mínimo é, sem dúvida, a eleição de um vereador para a Câmara Municipal de Portimão e mais alguns membros para a Assembleia Municipal, temos 2. Mas contamos eleger mais, e para as Assembleias de Freguesia de Portimão, Moçoeira Grande e Alvoro, e um patamar máximo é ganhar a Câmara, não é? Portanto, nós estamos aqui para ganhar e não para perder. Enfim, se conseguirmos o vereador, será de facto uma vitória importante. Se conseguirmos ganhar a Câmara, a vitória será ainda muito mais importante. Portanto, nós vamos à luta, vamos ao combate, e estamos determinados a prosseguir a nossa luta e a nossa campanha. Um dos seus objetivos é retirar a maioria absoluta ao Partido Socialista? Sim, com certeza. Como já tenho dito, se não derrotar, pelo menos retirar a maioria absoluta ao Partido Socialista. Penso que isso é possível, está ao nosso alcance. Claro que nós não temos os meios, nomeadamente monetários, que o Partido Socialista tem. Basta ver os outdoors que o candidato do Partido Socialista tem por aí. Enfim, são as dezenas... Centenas não direi, mas são muitas dezenas de autores, grandes e pequenos, espalhados pelo Conselho de Portimão. Nós não conseguimos ir aí, mas, enfim, dentro do nosso rigor, dentro do nosso trabalho, vamos desenvolvendo a nossa política, e penso que, enfim, já somos conhecidos e as pessoas vão ter que optar, com certeza, e vão optar bem no próximo dia 11 de outubro. Estamos a chegar ao final da nossa entrevista. Pergunto-lhe ainda se considera alguma coligação pós-eleitoral. Então, a nossa coligação eleitoral é com os eleitores. Esse é o nosso compromisso. Nós temos diversos compromissos. Esses compromissos são para cumprir e são com as pessoas que votarem em nós, e aquelas que não votarem, com certeza. Nós iremos ser os portas-vozes da reivindicação dos portimonenses, das suas aspirações, das suas aspirações e reivindicações, como disse, com rigor, com transparência. Não vamos fazer coligação nenhuma, como não iremos fazer a nível nacional, com certeza. E estamos aqui para servir a população e não para fazer coligações, porque as coligações é com as pessoas, é com os munícipes, é com aqueles que precisam, para mais justiça social, o melhor desenvolvimento para todos, sem exclusões. Portanto, esse é o nosso compromisso e a nossa coligação, sem dúvida. Muito obrigada por nos ter concedido esta entrevista. Muito obrigado, Eva. Boa noite. Boa noite.